Tava pensando se eu podia começar essa introdução e depois fazer a introdução e mandar pra Dunley, porque é muito vergonhoso. Quer dizer, como é que começa? Às vezes eu pensei que podia fazer essa introdução, só começando apresentando pessoas mesmo. Apresentando pessoas? Por quê? Sei lá, mas distraio com a tela, eu me recuso a fazer uma canção, usando lá lá lá como refrão, pra média burra da população, que vive em frente à televisão. Eu me recuso a fazer uma canção, usando lá lá lá como refrão, pra média burra da população, que vive em frente à televisão. Suba! Eu sou super saiyajin, din, din. Pegue no Kamehameha, que eu vou botar na Jinkidama. Vai, vai concentrando, vai concentrando, vai. Tchau, assim, concentrando. Ah, então vamos adiante, já que você se sente mais confortável assim. Então, cara, quando você começou a assistir Dragon Ball? Cara, foi com uns 11, 12 anos. Na verdade, Dragon Ball foi como eu comecei nos animes. Caraca, dá. Eu tive um tacão que andava de camiseta preta no meio de calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Tempo é a droga mais leve do que eu tô tentando. É tipo. Porra, introdução pra mim. Foi tipo uma maconhazinha, entendeu? Você começou de leve. A porra de entrar das drogas. Gostou. Aí você vai pro Naruto. Naruto é tipo cocaína. Quando você menos espera, tá andando de camisa preta no meio da rua. É, quando você menos espera, você tá assistindo um pouco no pico, aí já vê. Caraca. Eu não quero ver essa desgraça não, cara. Não quero. Ah, deixa eu ver. Cara, eu comecei a assistir, eu nem lembro, acho que passava na TV Globinho quando eu comecei a assistir. Eu só lembro do Freeza lutando contra o Goku e o resto da história. Cara, eu não lembro o que me fez começar a assistir direto de episódios. Tentando lembrar o que foi, tipo... Eu lembro que eu assistia muito, era o Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z Kai. Eu comecei, tipo, quando eu assisti tudo, foi o Kai, depois eu vi o Z. Que é a versão remodelada, né? É, tipo, resumido. E feito em HD. E com censura. E é, passou um Cartoon Network um tempo atrás. Começou a passar. Eu lembro que eu assisti a saga dos Saiyajins. Assisti a saga dos Saiyajins e a do Freeza no Kai. Aí eu parei, aí eu descobri que o Kai na verdade era resumido. Aí eu fui pro Z e depois o Z. É porque o Z tem bastante filler também. Tem a parte do Garlic Jr. Blackwater. Como é que é? Da parte do. É do torneio, quando o Goku tá entre a saga do Cell e do Goku. É, quando tá. Quando o Goku morre. E também tem. Quando quem morre? O Goku morre. Ah, tá. E também tem a do Freeza e o Nappa vão pra um planeta lá de insetos ali, é a história do planeta no final. Esse é um puta filme. E também tem no começo da saga Freeza, o da Bulma e do Kuririn, eles param um monte de planetas antes de chegar. É um monte de filme. Tem um que eles param lá no lugar, que tem uns caras meio que robô. Sim, tem. E o que a nave deles é que também... E que eles vão parar tipo um Namek falso. É, isso aí. Que tem os caras lá... No Kai não, no Kai vai direto. Ah, que bom, cara. É melhor assim. O Kai ele corta muita coisa. O Sr. Popo é azul no Kai. No original é preto. Não, no Kai quando o Goku e o Piccolo enfrentam o Raditz, ele... Que tem, ele faz aquele oco. Uhum. No Goku, no Kai não aparece, é só uma mancha preta assim. Ah, tipo, tinha uma sombra, é. Como se você tivesse tomado um soco na barriga em vez de tomar um raio. E outra que não sai sangue da. Quando. O item tira perde o braço. Sim, ou quando o Piccolo perde o braço também. Sim. O quê? Meter meu Piccolo em você vai. Meu Piccolo em você, meter meu Piccolo em você vai. Meu Piccolo em você. E o Jé é aqui, e aí eu vou botar no Kuririn. Vou botar no Kuririn. Só passando pra lembrar que você que tá ouvindo, que a gente tem um post no blog sobre Dragon Ball, chamado O que achar de Dragon Ball? Testar muito bom. É voraz, sagaz, esse moleque é transante. Eu não participei desse episódio porque eu gosto do Capitão América. Aí logo depois da saga do Saiyajin nós temos a saga do Freeza. Do Freeza. Namek saga, que o pessoal fala. É. Que originalmente o Toriyama queria fazer só essa saga, né? Tipo, tá vendo? Esse aqui é o Goku adulto. Aí mostra e acaba na saga do Freeza. Cara, eu acho que seria bem mais válido se acabasse por uma questão de história. De como é que é? Manter a consistência. Consistência da história. Seria muito melhor acabar na saga do Freeza com o Goku virando lendário. Especialzinho, atingindo o poder máximo. Principalmente porque, por causa dos power level, né? Que sim. Depois se jogaram pro espaço. Depois isso aí foi só desgraça. É, porque, tipo assim, foi isso que eu acho que. Primeiro o ser humano normal tem 5, o fazendeiro. É, aí depois os Hades tem, não sei, 1.200. Por aí, tinha mais de 1.000. Eu lembro que eles zoavam o Goku e o Piccolo que eles tinham 380, 360. Aí tinha muito. Aí o pessoal ficava, nossa. Aí vinha o Vegeta e o Nappa. O Vegeta acho que tinha 18 mil na forma normal. Não. Cara, eu lembro que eu comprei um álbum que lançou na época. Caramba. Eu tenho um álbum até hoje lá em casa. De figurinhas. Nunca cheguei a completar ele. Que ele tinha. Mostrava o poder de luta de cada um deles durante as sagas. Ah, é? Maneiro. É muito show, cara. Eles tinham umas coisas especiais nesse álbum que. Tipo, ele tinha umas áreas que tinham umas fotos especiais e tinha sempre no final do álbum pra completar. Aí a página inteira. Deixa eu ver se eu acho aqui o poder de luta do Vegeta, como é que é. É tipo assim, o Vegeta já tinha 18 mil, você fala, caraca, ele é muito poderoso. Sim, cara. E ele vai aumentando tanto que tu começa a ficar cansativo. Que na segunda forma, segunda ou terceira forma do Freeza, ele já tá com 1 milhão de poder. Caraca, maluco. Ele não, você só vê os zeros no álbum, assim, começava a falar 300, 1.200, 8 mil. Depois você só vê zeros. Pô, 1 milhão é muito pro começo, assim. 1 milhão devia ser o Bill, sei lá. Não, mas é a parada é que depois da saga dos Saiyajins. Tipo, até os... Como é que é? Os Scouters. Scouters. Eles começam a quebrar por causa do poder de luta. Ah, é verdade. Isso é uma parada legal. Tipo, não é imensurável o poder de luta. E aí tem aquela luta enorme do Freeza contra o Goku, que durou mais de 7 episódios, não me engano. Acho que é mais. É quase uma temporada inteira, só a luta deles. Cara, a verdade é que a maior parte é enrolação. É, eles lutam muito. Não, é dos 10 minutos deles conversando, eles falando coisas. Você é um macaco, você é uma parte de macaco. E o Dragon Ball Resumido é uma série na internet e tudo mais que eles fazem. Dragon Ball Resumido, praticamente só que com um humor mais ácido e tudo mais. E aí eles fazem a luta toda do Freeza em tipo 3 episódios, né? Por cima tão grande que é, mesmo resumindo, fica em 3 episódios. É, o Raditz ele tinha 1.200 de poder de luta. Tá bom de memória hoje. É? Tá bom de memória hoje. 1.200 perguntas. É legal que o pessoal fazendo com base nisso, tipo uns cálculos, tipo, o ser humano normal consegue levantar 100 quilos e o rato tem 1.200, então de 1.200 dividido por 5, multiplica por 100. E cara, o negócio também é que esses poderes lutos eles nunca foram oficializados. Tem uns manuais, não? Tem uns vídeos no YouTube que dizem. Uns almanacs que saem no Japão. E daí tem uns que anotam, mas tipo, às vezes sai um poder de luta, sai outro. Tipo, que nem aqui, cara, na saga dos Saiyajins, o Goku começou, tipo, ele tinha mais de 8 mil, tipo, e o Vegeta, ele chegava até 16 mil, só que quando ele vira o Zauru, tem gente que diz que ele tinha 20 mil e tem outros que dizem que ele tinha 100 mil. Desgraça. É uma variação muito grande. Cara, mas parou muito zoado. Eu lembro que no Dragon Ball Abridged, tem uma parte que o Goku chega a lutar contra o Nappa. E aí o Nappa fala, Vegeta, qual é o poder de luta dele? Aí o Vegeta olha assim, é só de 6, pode descer o cacete nele. Aí o Nappa lutando e perde, vai levando esporro ele. Ah não, ele vira, ao contrário. É mais de 8, né? Mais de 9 mil? Então, tem essa parada, cara, que é muito boa, que eu acho muito... E tipo, o Dragon Ball clássico, que ele é, que nem a gente já conversou uma vez com o nosso professor de química, ele é muito... Ele é muito mais medieval, ele não era nada tecnológico e tudo mais. Mas você chega no museu. Ele tinha dragão, cara. Ele tinha dragão, tinha pessoas meio animais. Sim, tem reis. Castelos. A Titi é uma princesa. É tem toda essa. Ele tinha, tipo, claro, meio... Da tecnologia, é por causa da capsule meio core. Meio bizarro, né? É, meio misturado ali. O místico misturado com a tecnologia. Mas aí eu, não, porra, depois do Z foi só... O mundo inteiro tecnológico. E, tipo, mas ainda assim, nos, pelo menos até a saga dos Saiyajins, no Freeza até um pouco pra frente, ainda mantém uma coisa, meio que a misticidade em volta, tipo, do Ki. Uhum. Do que até o mais, tipo, até quando o Vegeta chega, ele tem, você falou essa parada, tipo, quando ele vê o Goku consegue controlar o Ki dele, é uma coisa. Sim. Tipo, o Vegeta e o Nappa, eles não conseguem controlar, tanto. É. Tipo, eles têm 10 mil a 10 mil. É, o Goku ele fica, tá em 5, depois sobe, e você não, imensamente. É, e tem até a parada que eles escondem o Ki deles lá. Sim, pra poder se disfarçar, pra poder ficar. Encontrado pelo Scout. Exatamente. E na saga Freeza tem dois vilões muito malucos, cara, que acho que quase pouco a gente fala, que é o Dodoria e o... Eu esqueci o nome daquele viadinho de cabelo. Eu de sei que ele vira um sapão. Sim, ele vira. Como é que é o nome dele? É com Z. Zaidon. Ah, não lembro. Acho que é Zaidon. Zadon, é um negócio assim. Zarbon. E Zarbon e o Dodori. Cara, como que era o nome desses caras? Eles são tipo dois personagens muito aleatórios do. Da... O Dodori era roxo, cara. É rosa, cara. É rosa? É rosa. Rosa com uma cabeça espinhosa. Ah, é, ele tem os espinhos. É muito. Acho que é o pior design de personagem que eu já vi na minha vida. Da saga fiz muito. Mas é interessante, porque são alienígenas, né? Tem que ser estranho mesmo. Eles são muito. Sim. Poderosos. É interessante que o Vegeta mata o Dodori. Depois ele apanha pro Zarbon, aí depois ele volta e mata o Zarbon. Mas que o Zarbon, ele não... A forma poderosa dele, ele não gosta dela porque é uma forma muito feia. Muito feia, exatamente. Isso é muito... É. Cara, as motivações dos personagens... Dragon Ball resumido é muito legal aqui. O Zarbon fala, eu sou assim, velho, sou frágil, mas eu tenho uma forma muito poderosa que fica guardada dentro de mim. Aí eu fico guardada. Eu tenho uma forma muito poderosa que fica guardada. Aí o Vegeta, onde? No armário? Ai, cara, é sensacional. Ai, ai. E outra coisa muito legal da saga Namek é, tipo, o Vegeta é aquele cara mal, mas ele também meio que ajuda, então ele não se decidiu ainda. Cara, o Vegeta é um vilão. Essa é uma coisa muito boa da saga, cara. Que, tipo, quando eles vão lá, eles vão atrás das esferas do dragão. Aí eles descobrem, né, que o Vegeta tá lá, tipo, tu fica tomando um cagaço, fica com... Sim. Com o cu fechado, que tá o Vegeta lá, só que eles veem que, tipo, ele não tá... Tipo, ele é um vilão, mas ele não tá... Agindo contra ele. Sim. Ele tá agindo contra o Freeza. Isso é uma coisa muito massa. É, maneiro, que o Freeza é pior que todo mundo ali. E, cara, eu acho que tem uma das cenas mais fodas de todo anime é quando o Freeza humilha mesmo o Vegeta. Ele chega, ele chora. Ah, é, ele chora. Aquela parte é muito boa, cara. É muito legal que o Vegeta ali coloca as esferas do dragão dele num lago. Aí ele pega as do Freeza. Quando ele volta, o Kurin pegou. E o que tava dentro do lago dele. É muito bom. Cara, mas tem uma coisa que até hoje eu acho muito falha de... Não foi de roteiro, mas mau aproveitamento é que, tipo, até na saga dos Saiyajins, quando o Raditz enfrenta o Goku, aí o Gohan tem aquele estouro que ele mostra lá, que é super poderoso pra caralho, não sei o quê. Aí ele para, aí na saga Freeza, que ele já tá treinado, né, o Piccolo treinou ele, aí ele encontra aquele, o ancião lá, e ele, tipo, ele faria, ele ia desbloquear. E ele fala, só que você tem um poder muito poderoso, a gente fica meio, caralho, o Gohan vai ficar foda. E, tipo, durante todo o tempo, o período, ele foi dando essa ideia de que o Gohan é foda. Uhum. E até uma ideia do Toriyama, né, que era... Sim, que passar o protagonista. Só que ainda, pô, depois da saga Cell, fez também só... Né? Só desgraça. Ah, torneio poderia ter que mostrar isso, né? Nossa, e sim. Aí... A saga Freeza é uma saga muito boa, acho que seria um final digno pro Dragon Ball também. Seria, cara. Não, se você quiser assistir o Dragon Ball... E quiser um final bom, é só você assistir e parar depois naquele episódio que voltam na Namek. Exatamente. Quando destrói, quando o Goku fica, porque tipo, dá aquela... Deixa o final meio aberto, porque daí você teoricamente o Goku tá desaparecido. O Goku tá vivo, mas ele não sabe onde ele tá. Ele nem sabe se ele tá vivo, né? Porque ele explodiu o planeta, ele tá no espaço. Ah, mas eles tentam desejar de volta com o Shenron. Aí fala, eu não posso trazer de volta porque ele já tá vivo. Sim. E ele não pode se trazer pra cá porque ele não quer. Então fica, nossa, o que tá acontecendo? Ah, eu lembro disso. Aí então dá essa... É, o que tá acontecendo? E aí logo depois da saga Freeza. Finalizou? Não. Tem alguma coisa pra dizer sobre a saga Freeza? Ah, sobre a saga Freeza? Cara, só que ela é. De todas ela é a melhor saga, eu acho, cara. É, acho que é a melhor construída, digamos assim. Em termos de história, com certeza é melhor. Ela, não só em história, tipo em surpresa. Em né? Surpresa, sim. Se você pegar o Dragon Ball resumido, por exemplo. Eu vou assistindo, cara, assisti a saga Freeza direto, assim, tão legal que ele é só pega, eles aproveitam a história e colocam umas piadas, resumem, tinha uma parte aí que eu não assistia a luta do Freeza contra o Goku inteiro. Então você vai assistindo direto, cara, engolindo tudo de vez, porque é de tão engraçado, tão bom que é a saga, fez tão bem escrita. Cara, ela é muito bem. É muita tensão, cara. Sim, cara, porque, e, tipo. Qualquer um ele pode, poderia morrer. E o pessoal morre. Eles chegam, porque eu acho que o mais foda é que, tipo, eles vão pra Namekusei pra pegar as esferas originais, né? Sim. Também isso é uma coisa que eu acho muito zoada depois, cara, que eles cagaram também com as esferas do dragão, mas tudo bem. Isso aí é mais pra frente que a gente vai falar. Que eles vão lá, então eles estão. Tipo, eles não esperavam que tava toda a merda lá acontecendo. Eles achavam que eles encontraram um bando de Piccolo lá. É, pegar as esferas e depois. E é só sucesso. Só que eles chegam lá, eles encontram o Vegeta, depois eles veem que tem os soldados do Freeza. Sim, aí depois vê o Freeza também. Cara, e o Freeza, eu lembro que, cara, quando eu assisti o Freeza dava um cagaço. Você quer falar sobre o Freeza? Quer falar sobre o Freeza? É, não tem muito o que falar. É que a raça dele é muito maneira, porque eles nascem tão poderosos que eles têm que controlar e ir diminuindo o poder deles. A forma disso. Cara, o Freeza ele é bom que, tipo, você pensa. O que meio que contraria o Golden Freeza, né? O Freeza dourado. É. Que ele nasceu poderoso e ele foi reduzindo. Aí depois ele conseguiu uma forma de deixar mais poderoso ainda. Tá aí, ó. A cagada que, que o pessoal faz na história dos personagens. É. Mas tá, o. Cara, o Massa do Freeza, que tipo, ele é o imperador da galáxia e tudo mais. Às vezes é tipo. Ele é mal que nem pica-pau, cara. É, ele é mal mesmo. Tipo, aí a gente pergunta, ah, mas por que, que esse cara é imperador? Porque ele é o cara mais forte do universo naquela época. É, naquela época. Ele simplesmente quer matar todo mundo. Tipo, eu lembro que quando o senhor Kaiô ele descobre do Freeza, ele também fica todo cagado. Ele fica com medo, cara, o Freeza é muito poderoso. O que o senhor Kaiô, na verdade, não é tão poderoso assim, pela verdade, né? É, ele tinha, acho que, se não me engano, o mesmo poder de luta que o Goku da saga dos Saiyajins. 12 gramas? Tipo, 8 mil, 10 mil. Até o que ele ensinou o Goku. É muito engraçado no. Cara, isso que é engraçado também, que os Kaiôs, eles vão pra ser os protetores, né? Mas eles não são fortes. Eles só tem que mandar o pessoal proteger pra eles, então poderoso. O próprio Goku, quando vai treinar com o Supremo Senhor Kaiô, ele não treina com o Supremo Senhor Kaiô porque ele é mais forte que ele já. Sim. Então, precisa treinar. Quem treina com ele é o Gohan. E aí, mais alguma consideração final? É, acho que não, ainda. Só que essa saga é muito foda. Tá bom, então já entendemos. Não, mas essa saga eu já falei tão forte. Ah, é a única saga que o Dragon Ball Resumido fez completa, né? Tirando os filmes, a saga Cell tá terminando ainda, a saga fez a única tá completa ali. Acho que dá mais ou menos umas 4, 5 horas de duração de Dragon Ball Resumido. Resumido. Pra saga Namek. E a bomba tá muito linda nessa saga também. É verdade. Só que ela é muito chata, cara. É chato pra caramba. Né? Tem uma cena que ela pergunta por que ela não se casou com o Goku. Ah, eu lembro disso. É. Ela fica, nossa, o Goku é tão forte. Nossa. O Krillin também foi muito importante nessa saga, né? Cara, não. Esse que é o bom dessa saga. Todo mundo é bem aproveitado. Quem não ia ser bem aproveitado foi jogado pro Kaio. Foi tratar na Terra. Tá na Terra do Kaioken, né? Que é o. Tem Shihão, o Caos. E ainda assim eles estavam meio historicamente, tipo, deu a desculpa do porquê eles não estão. Porque eles são mortos. É bem construído. Tá, tipo, tá bem explicado. E eles ainda descem a porrada na Forças Ginyu. Sim. Esse é um negócio muito fácil, assim, eles são foda. Cara, e tipo, o Riku. Eu acho muito massa isso que, tipo. Se você for se colocar, por exemplo, no lugar do Kuririn, do Gohan, cara, eles são humanos. Eles estão lá no planeta, eles são, pô. Perfeitamente, isso. E outra coisa que também, que, tipo, que é muito boa na saga, é tipo. Se for pra pensar, é meio que um copia e cola da saga dos Saiyajins, tipo, do Goku ter que não poder enfrentar logo de cara, não poder chegar logo de cara pra poder ter a briga. Tem que atenção, tem que esperar ele. Mas ainda eu acho que é bem construído por causa da surra que ele toma na saga dos Saiyajins, e aí fica tudo quebrado. Ele fica tudo quebrado mesmo, cara. Aí ele tem que se recuperar, e fora isso, eles têm que construir a nave pra ele, porque a Bulma, o Kuririn e o Gohan, eles foram com a nave do Piccolo, quando ele chegou, não é o Piccolo, do Kami-sama. É, com o Popo, a nave que o Popo usa. Que ele mostra pra eles onde é que tá a nave, que ele chegou, que ele fugiu da destruição de Namekusei, da primeira destruição. E aí o Goku tem que esperar eles fazerem uma nave pra ele. Isso, tipo, cria essa tensão, mas é justificável, né? Uma coisa assim. O Goku leva uma porrada tão grande que ele tem que parecer aquele cara do fundo do cigarro, tá ligado? O pessoal até de com aquela máscara, cara, é complicado. Mas é um negócio também. Cara, os Saiyajins são uma raça tão pelona, mano. Tipo assim, quando eles estão perto de morrer, se eles voltarem ainda, eles ficam mais poderosos do que antes. Eles são sim, muito roubados. É muito zoado essa parada. Então, e isso é explicar porque o Freeza matou todo mundo. Sim, né? É mais importante. O Freeza falou que ele, rapaz. Tanto que o Vegeta usa isso, que ele fala pro Kuririn quase matar ele, porque depois o Dende ia curar e ele ia voltar mais forte. Mesmo assim, ele é uma surra do Freeza. Cara, até o Piccolo, eu acho que o Piccolo achava. Tipo, no, a maneira como ele volta pra, a importância que ele tem. Ele, sim. Tipo, que nem o Kuririn e o Gohan não tem jeito, eles não iam ter como lutar contra o Freeza, nem, por mais que o Gohan seja papo. Depois que o Piccolo absorve o Nails. É, isso que Nails. Não é Nil? Nails. Ela é Nil. Ah, não existe falar um Nails. É, eu lembro de que no português, na dublagem, era Nil. Então é Nil. E depois que ele absorve o Nil, ele fica muito poderoso, cara. Muito poderoso. Sim, cara, aí, sei lá, 300 mil de poder de luta. Aí ele consegue peitar o Freeza, ele peita o Freeza na segunda forma. Depois não dá mais. Aí depois é só reza. Depois ele só apanha. É complicado. Aí o Vegeta apanha também. Aí todo mundo apanha. O Vegeta foge, cara, quando... O Vegeta é um cuzão, cara. Ele só foge, vai, tá bom. Versão brasileira Álamo. E aí logo depois tem a saga Cell, né? É, dos androides, né? Dos androides. A saga dos androides é muito boa, cara. Porque o Trunks volta, cara, e o Goku também volta também, né? Todo mundo chega assim, o Trunks chega. Então é isso que é o melhor, que tipo, o Freeza ele não morreu, né? Porque ele só foi picado. Só foi picado em partes, uh-huh, e o planeta explodiu. E ele ficava no espaço porque ele podia respirar. Ele aí o pai dele... O King Cold. E aí encontrou ele e recuperou, né? Botou ali um corpo todo mecânico. Aí isso que é o máximo, que tipo, ele veio pra Terra, que ele tá puto da vida. Aí o pessoal se volta, meu Deus, é o Freeza, o pai dele, ferrou. Aí sempre tipo, chega o Trunks, então fica, quem é esse cara? É, tipo que o Goku ainda não veio aí, né? O pessoal tá, caralho, o Goku é uma cuzão, bicho, abandonou todo mundo. Aí veio o Trunks e mata ele, tipo... Muito rapidamente, tipo... Aquela espadinha... Aliás, o Trunks do futuro tem os melhores poderes, cara. São mais maneiras. Que ele dá aquele ataque com a espada, depois ele só... coloca a mão assim... Tá, explode, faz... E desintegra o Freeza. E sem falar do pai, né? Que é humilhado. Coitado do coach. Ele é humilhado, cara. Aí chegou o Goku. Tanto que eles falam isso quando estavam... fazendo a dublagem do... Tem uma entrevista com o dublador Trunks. Aí eles falam que quando o Trunks do futuro apareceu, eles acharam que esse é só mais um cara que ia morrer depois, então chamaram qualquer um pra poder fazer. Só que ele fica durante a saga inteira e depois volta. Então o cara ficou lá pra sempre, do mundo. Foi, deu sorte. É, deu sorte. E cara, é massa que quando o Goku volta, ele fala que ele pegou e aprendeu várias técnicas, né? Ele tava aprendendo ainda a controlar o Super Saiyajin. Aí ele aprende a técnica de teletransporte, o pessoal não acredita nele. Sim, sim. Eles falam que ele só tá muito rápido. Aí ele vai pra casa do Mestre Kami, pega o óculos dele. Exatamente. E volta. É bem maneiro. Essas piadinhas são muito boas. A saga do André é bem legal, porque o Trunks chega, aí fala, vão vir os androides e tudo mais, e eles vão matar todo mundo. Isso também é muito bom, que, né, depois a gente vai falar do Super, mas eu acho que no Super cagou o futuro. É, do Dragon Ball, porque, tipo, cara, eu achava muito foda o que tem o futuro lá dos androides, que os androides destroem tudo, e só sobra o Gohan e o Trunks. E o Gohan morre depois. E o Gohan treina o Trunks e o Gohan... E o Gohan, tipo, ele mostra que ele é super poderoso. Sim, ele é muito... Ele perde o braço, cara. Cara, isso essa, é muito foda, essa nossa é muito legal do Dragon Ball. Ele porque eles resumiram esse episódio de origem do Trunks. E aí mostra o Gohan treinando e tudo mais. E é, depois mostra um filme. O Gohan... Sim, depois que o Gohan perde o braço. E é uma qualidade muito boa esse filme. Sim, que é muito legal. Aí, e acho que até cano, não sei se é cano. Mas aí depois que corta o braço do Gohan, o Gohan tem uma hora que ele fala, estão atacando a cidade ali, eu não posso deixar de fazer isso, Trunks. Você não pode fazer isso, tá sem braço, você vai perder ele, é verdade, mas tem uma coisa que eu posso fazer com o braço. Ele vai dar um golpe no Trunks, o Trunks smile. E ele vai lá atacar, ele vai atacar os androides. Aí ele tá lutando com os androides, tá levando uma surra. Aí o Gohan, este não será o fim da minha história. Aí o Trunks narrando, esse foi o fim da história de Gohan. Porque ele morre, cara. Mas a cena seguinte é muito boa do o Trunks virando Super Saiyajin, cara. Puto, é muito foda. Às vezes para pensar que o Gohan fez pro Trunks é Super Saiyajin mesmo também. Pode ser, né? Vai ver ele tá escondido no meio de uma caverna. Acho que morreu. Mas foi um sacrifício muito nobre. E a maneira que depois, logo na saga Buu, o Trunks destrói o Daburá e o Babio de antes de reviverem o Buu. Então o Buu nunca existiu no futuro dos androides. Tem isso? Tem o Trunks do futuro mata o Babidi e o Daburá antes de eles conseguirem reviver o Trunks. o Buu do futuro. Então ele nunca existiu. E aí ele fala, ah, vai vir um pessoal aí. Ah, o Trunks do futuro tá muito massa, que é aquele que ele fica mexendo os braços fazendo símbolos. Pá! Muito foda. Cara, e de foda que, tipo, essa saga do... Esse filme também, né, do futuro, não, cara, ele é muito... Ele é pesado, cara. Ele é pesado, cara. Ele é bem mais sério. Diferente dos outros, ele é bem pesado. Não só, tipo, a ideia da história também aqui, porque o Goku morre. Sim, todo mundo morre, né? O Kulin. Não, mas tipo, o foda é o jeito que o Goku morre, que ele morre de uma doença do coração. Coração, cara. É, exatamente. Isso eu achei uma parada também muito massa. Mas ainda assim, depois, cara, eu acho que começa a ficar meio escroto. E tipo, aí tem, né, o 17, tem o Dr. Gen. Eles no começo são muito maneiro. Gero. Gero, o Dr. Gero e o 19. O 16. O primeiro é o 19 que aparece. É o primeiro 19 e o 20, o Gero é o 20, no caso. Aí depois eles destroem a cidade, mas também tomam um pau. É verdade. Aí vem o 16. Cara, o 17, é uma cena muito patética que acontece. 18. Que eles estão procurando a cidade atrás dos androides, o Yanti encontra o 20, só pá, pega o braço e atravessa a barriga do Yanti, cara. Pelo menos o Yanti não morreu, né? É, pelo menos o Yanti não morreu, é muito triste, cara. Mas uma coisa que pelo menos faz sentido é que, tipo, os androides já existem desde o Dragon Ball clássico. Sim, sim, tem o Android 6, o Dragon Ball, aquele Frankenstein lá. Tem todos eles. O Goku luta contra os androides. Só que eles voltaram muito mais fortes, né? Absolutamente mais fortes. É, o Gero se transformou no Android. Bem maneiro. E aí tem o 16 também, o 16 é muito foda. Eu gosto muito do 16. Porque eles não chegam a matar as pessoas. Eles só roubam as coisas. Tudo bem, eles roubam. Eles roubam as coisas. E o 16 fica aquele negócio da natureza, então é muito legal. Sim, o 16 é meio hippie. Hippie, bem legal. Ele tem que matar Son Goku. Isso que é legal, tipo, o 17, ele pareceu mais. Não, pelo menos na saga do céu, na saga dos androides, ele tem a pinta de mal mesmo. Ele tem a pinta de mal. E a 18 só tem a pinta de, tipo, tô fazendo as coisas que eu quero. E ela pega a roupa também, sai correndo, é bem maneiro. Só que eu acho que quando começa, tipo, o céu, quando ele aparece, eu acho que até é divertido, tipo, é interessante. A primeira vez, né, que é meio que o fim de terror. Mas depois, cara, mas depois começa, tipo, falando, tentando explicar a ele que ele tem DNA do... De todo mundo, né? Do Freeza, do culto, mas aí eu começo a pensar, tá meio viajado demais. É, porque o Gero mandou um robô na nave, aí ele pegou o DNA de todo mundo. Isso eu achei meio zoado. E depois também eu acho, tipo, o céu... O final eu não acho muito legal, o final da saga, cara. Que é o torneio que o Cell faz. Ah, o torneio da saga. Eu acho meio fraco. Eu não gosto. A única coisa que eu não gosto dessa saga é que foi introduzido muito Satã nessa saga. Ah, isso aí. Eu não gosto disso. Você não gosta dele? É muito chato. No começo, porque ele fica tomando crédito das coisas. Sim, não, depois ele fica na saga do Buu, eu acho ele muito legal. Cara. É, porque ele tem amizade com o Buu, tudo mais, mas nessa saga. Isso é legal, mas especificamente. Quando ele aparece, ele é um saco. A primeira parte que o Cell aparecendo é meio que filme terror. Que vai invadindo a cidade, pegando as pessoas. É assustador pra caralho. Cara, tem várias referências ao Alien, né? Sim, tem bastante referência ao Alien. Tem a segunda forma do Freeza. E o Cell no começo ele é totalmente referenciado. O jeito, né? Ele, né, o estilo do rabo e tudo mais. E é bom que no começo, quando o Cell tá ainda na primeira forma, o pessoal, eles sabem que eles não podem dar um pau nele, né? Uhum. Até o Piccolo, se não me engano, acho que é o Piccolo, né? O Piccolo tá de pau com o Cell primeiro. Vai dar uma surra nele. Que ele absorveu o Kami-sama. Sim, ele absorve antes, né? Um dos androides. Aí ele vai pra segunda forma dele. Aí não tem como lutar. Aí o Vegeta consegue lutar pau a pau com o segundo. E o Tenshinhan também luta contra ele. É, o Tenshinhan não tem luta, ele só. Que horror, é muito foda. Porque, não, pelo menos Dragon Ball resumido. É, ele fala, o Cell na verdade, tanto no normal quanto no resumido, quanto nos jogos, ele é muito zoador com o pessoal, ele faz muita piadinha, ele é sarcástico. E aí ele fala, você não é Saiyajin, você não é Namekiano, Namekusejin, né? Você tem seus poderes, você é só humano normal. Aí o Aitachan, que se for dos Saiyajin, se for dos Namekusejins, que se for dos poderes de níveis. Aí ele começa a soltar o Kyokoho. E o Cell vai afundando e ele não consegue levantar, né? Vai tarará. E aí quando você acha que o Tenshinhan vai morrer, o Goku se transporta, pega ele, o Vegeta e o Piccolo e volta pra... Cara, pra tem umas... tempo. Eu lembro que tinha uma... Não sei se agora é Kenan, ouvi falar que virou. Da teoria de tipo, que o Tenshinhan não é humano, né? Ele não é humano, ele é filho de uma outra raça lá. Sim, tem uma raça lá, tudo mais. E engraçado que o Caos é humano. O Caos é humano. O Caos é só um palhaço mesmo, não um palhaço. Cara... Mas uma coisa que eu acho muito... Que eu acho engraçado no Dragon Ball é a fórmula deles de transformar todo vilão em amigo, cara. Desde o clássico. O Tenshinhan no começo, ele... Não é, tipo, nada bem um vilão. O Piccolo, né? Mas ele começou o Piccolo, o Vegeta... Tudo. Sim, exatamente. Aí, voltando assim na saga dos Saiyajins, cara, é um esculacho que o Toriyama faz com eles, cara, quando eles estão lutando contra o Nappa, porque nada que eles fazem ajuda, sim, tá ligado? É. Isso é o... Aí o Caos tenta sacrificar e não dá nada, não dá merda, nada, nada. E aí o Tenshinhan não faz nada também. Foi triste. Ele é um pau triste. Muito grande, cara. Tipo, eu entendo que... Até o único que dá... Cara, eu sei que você vai assistindo a saga, você percebe que, tipo... O único que percebe que não adianta porra nenhuma é o Piccolo. É o Piccolo e o Kuririn, porque o Kuririn fica lá meio que escondido, as coisas. O Kuririn é esperto desde essa saga. Depois você acha que ele ficou com as oito por quê? É que ele fica meio que no stealth ali e tudo mais. E será que não tem chance? E na saga do Saiyajin tem esse grande massacre pra mostrar que, tipo, agora a situação tá brava mesmo, que agora ficou violento o negócio. Quer dizer, meio, ah, lutinha, perdi. Agora ele morreu, todo mundo morreu. Uma coisa que eu acho muito escrota é que, tipo, na saga dos Saiyajins, tem toda a questão da TV, a TV mostra, porque também eles chegam e eles estranham as cidades, né? E tipo, fala que foi os dois alienígenas foram derrotados pelo grupo lá de humanos e tal. Uhum. Aí depois, tipo, na saga do céu, cagado, não, com o Satã, não aconteceu mais nada, cara. Ah, não existe mais ninguém, cara. Isso é muito escuro. A saga do céu é uma parte meio que todo mundo percebe que o Goku parece um pai nessa parte. Ele é horrível. Porque ele tá. O Piccolo é pai do Goku. Ele tá lutando contra o Freeza. Quer dizer, contra o céu. Ele tá lutando contra o céu. E ele fala, ah, não desisto. Uhum. Aí ele fala, vai lá lutar o Gohan. Aí todo mundo fica, nossa, o Gohan tá acontecendo. Ele toma conta. Aí você toma um Senzubi pra poder recuperar a semente dos erros, pra poder recuperar tudo. Ele, ah, beleza. Então fica, caraca, Goku, você é um filho da puta. O Goku é muito bom. Cara, eu já falei isso, cara. Eu tenho uma teoria que o Goku, ele perdeu uma parte do cérebro, cara. Quando ele bate a cabeça. O pessoal fala que ele é ingênuo, mas ele não é, porque é isso mesmo, cara. Ele, quando ele chegou, ele era mal que nem qualquer saiadinha. Ele era que nem o Vegeta, entendeu? Não. Ah. Já vou. Porque o Goku, cara, ele tá gravando que... Tá gravando. Ele gosta de batalha, cara. Então ele só se importa em uma coisa, em ser o mais forte. Não, cara, mas eu tenho ele quer que ele tenha algum problema depois que ele bateu a cabeça. Tenho certeza disso. Ele não está na ingenuidade, né? Isso é problema mental. Problema mental. Ele tem Alzheimer, coitado. Eu acho até o Toriyama, não sei, tem até entrevista que o pessoal fala do Toriyama aí. Mas parece que o Toriyama mesmo já disse que o Goku, cara, ele é meio que o verdadeiro vilão, porque a vontade dele de batalhar causou muito. É o que traz problemas. É igual o Vegeta, por exemplo. Quando o Vegeta trata contra a segunda forma do céu, o céu fala, ah, se eu absorvesse um ano, eu ficaria muito mais poderoso. Aí o Vegeta fala, ah, mas eu ia te derrotar de qualquer forma. Aí o céu, não, você não iria. Aí ele deixa o céu absorver a 18 pra ficar, pro céu ficar mais forte. Só pra testar se ele pra ele falar, pra ele provar que ele esmagar o céu. Então é um cacete imenso, isso, cara. Isso é muita burrice, cara. E é, essa vontade de lutar dos Saiyajins acaba ferrando todo mundo uma hora ou outra. Fala que se o Goku não tivesse lá, a Terra tava de graça. Sim, tem um pessoal falando isso. Que se o Goku não tivesse chegado, nada do Z teria acontecido, né? Uhum. Nem do clássico. Tem muita merda que acontece. Cara, pra você ter uma ideia, no clássico, as suas merdas que acontecem tem a ver com o Ozaru. É. Que é culpa do Goku, cara. Ah, tem o... O Pilaf. O Imperador do Pilaf seria o Imperador do Mundo. Não, também impede, é porque ele faz merda. Quem impede... Não, mas quem impede ele é o Oolong, não é o Oolong, Buma. É, porque tava junto com o Goku e com a Buma. Não, mas aí ele podia encontrar a Buma. Ah, é, não sei. E aí tem o Cell. O Cell é morto com um dos melhores ataques do... Ele é Dragon Ball, que é o Father's... Kamehameha, pai, filho. Não, mas o Cell morre quando ele se mata. Ah, é, porque depois ele volta. Mas ele se mata. Ele volta, ele se mata, mas depois ele sobrevive. Ele não morre naquela hora. Peraí que eu buguei agora, calma aí que eu tô tentando lembrar. Ele se reconstrói, né? Sim, ele se reconstrói e volta. Que é o filho da puta. Pô, isso foi uma desgraça. Aí o Gohan consegue fazer o Fatterson Kamehameha e destrói. Completamente. Cara, que isso é uma merda, porque o Goku morreu por nada. Ele morreu por nada. Caraca, mas olha que cara burro, bicho. É foda. Que cara burro, cara. É por isso que eu não gosto muito da saga Cell, cara. Eu acho ela meio... Esse final, tirando, tipo... O começo é legal, toda a parte dos androides. Os androides são legais. Mas, tipo... Quando começa o Cell, eu acho que começa a ficar meio escuro. A única coisa que eu acho legal é quando eles vão treinar no... Na sala do tempo. Aí é legal, cara. É me mandei que o Trunks tá com o cabelo todo burro e o Vegeta se acabou normal. Aí eles explicam o porquê disso. Isso também continua sendo escuro, não vi essa explicação. Ah, sala do tempo é um puta negócio que eu gostaria de ter, cara. Uma hora lá passa 364 vezes mais rápido, né? Acho que é isso. Aí um dia você fica lá, tipo, um ano. E é bem maneiro. Dá pra fazer muita coisa. O problema é que você fica lá, você não tem muita noção de que sim, não sei quanto tempo você tá passando. Ah, pô, deve ser muito mais maneiro só você ficar lá. Ah, é, tá na hora de ir pra escola, falta 2 minutos pra eu ter que sair de casa e esqueci de fazer o dever de casa. Você entra lá. Você vai ter. Você tem um ano inteiro. Um ano inteiro não, você vai ter tipo 2 minutos, 364. Ah, dá, tá. Você vai ter mais de umas 4 horas pra fazer. Dá tempo, verdade. Dá tempo de você fazer, dormir e fazer de novo. Com certeza. Depois sair e pegar ônibus, é foda. Não, mas isso você ser tipo, pô, prova um dia antes. Você tem um ano. Exatamente, você tem um ano pra estudar. Pra decorar tudo. Aí o Piccolo, ele absorve o máximo do poder dele também nessa saga, né? Que tipo, ele absorve o Kami-sama e acabou mesmo. É, porque o Kami-sama era a segunda a parte que faltava dele, né? É. A outra parte da laranja dele. Sim. É. Que é isso que eu acho muito engraçado nos Kami-sama da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Os Namekusandins, eles não têm sexo, isso é muito. É, muito estranho. Muito estranho. Ele solta aquele ovo lá. A Buma zoa isso quando ela descobre. Quando a primeira forma do Cell seria a forma definitiva dele. Só que o produtor do Toriyama falou que tava muito feio. Tava feio mesmo. Aí o Toriyama fez a segunda forma dele. Que é aquela forma meio humana, com aquele queixo definido e lábios, é muito estranho. Uhum. E aí o produtor fala, cara, tá muito feio esse negócio ainda. E depois ele faz aquela terceira forma, que é a mais normalzinha dele, e a última também, que foi aceitável. É porque ela é mais humana, né, aquela última forma. Sim. A segunda é um ano, é muito bizarro. É também nessa parte aí que o Yanti percebe que ele é um inútil, que ele para de fazer as coisas. É, isso é bom, pelo menos. É, a partir daí ele simplesmente desiste. Ele desiste até de lutar, né? Sim, ele vai jogar beisebol. E o Teixeirão ainda brilha bastante, né? É, porque o Teixeirão, mano. Ele, é verdade. Aí ele faz aquele Neo Tree Beam lá, o que ocorreu, e atrás do céu. Tem uma câmera de tonado que o céu consegue a terceira forma. Cara, uma coisa que eu acho meio escrota nisso, nessa saga, cara, é que tipo, se você for olhar nas outras sagas, assim, na saga do Saiyajin, tinha um Nappa dos secundários lutarem. Uhum. Só que ninguém conseguiu lutar, claro. Na do Freeza, ainda tinha outros personagens. Sim, mais soldados. Secundários ainda do Kuririn, Gohan, tudo lutar. Só que na saga Cell, eles simplesmente fizeram os mini Cell. Ah, é sim, os Cell Juniors. Isso é muito, cara, eu achei isso muito estranho. Tipo, foi só pra lutar contra os luta aí, caras pessoal. Que não podiam lutar. Luta aí, galera. É, vai lá com ele, né? Eu tô entediado aqui, tá, cara. Também tem um Tender, né, que vira um novo Kami-sama da Terra. E aí ele dá um update lá nas Esferas do Dragão, porque como... É, ele faz ter dois desejos, né? O Kami-sama, quando ele foi absorvido pelo Piccolo, ele... É, as Esferas do Dragão viraram só pedras, né? Uhum. E aí o Dendê faz as novas, que tem dois desejos e... Você pode... É, tem umas regras, tipo, você pode fazer só um desejo e só parar no primeiro desejo, e aí, em vez de ficar um ano tendo pedra, ficou 4 meses. Depois você pode pegar aquele outro desejo. Cara, ele deu um update foda. Ele deu um update muito sinistro lá. É, mas o problema disso aí é, cara, às vezes faz o dragão, eu acho que tu não é uma boa ideia você fazer uma parada dessa. Por quê? Cara, que nem o Pilaf. É muito. Umas coisas muito. O Kami-sama, ele fala no começo que ele fez. Logo no final do Dragon Ball, né? No original que ele fala que ele fez as esferas para as pessoas terem esperança do futuro melhor e tudo mais, mas ele vê que as pessoas só usam pro mal, e o Goku convence ele a continuar com as esferas do dragão e tudo mais. Pelo menos no começo fazia sentido que, tipo assim, quando você fazia o desejo, as esferas iam pra puta que pariu, era cada uma esfera em cada canto do mundo. É exatamente, esse um século pra procurar. Se bem que eu acho que no Dragon Ball os continentes são todos juntos, né? Se não me engano. Acho que são. Eu tinha uma Pangeia gigante. Se bem que a Pangeia é gigante, é tipo uma Pangeia que eles vivem. Uhum. E aí se difere pela Pangeia. Ela se espalha pela Pangeia. Só que aí depois do negócio da Bulma lá, acaba virando um esculacho. É, claro. Esse aí consegue juntar de volta. E acaba dando problema foda no GT isso aí, né? Verdade. Que é o maior vilão deles. É, só pra. Que é o nome. É o que deu o nome ao anime, né, mano? Não deixa de ser uma parada muito sem noção, essa. Tipo, na ideia de você querer. Então, mas se você pode pensar, então o Kami-sama, ele é que trouxe seus problemas pra Terra. Ele não só trouxe problemas, como ele é mega poderoso, cara. Ele consegue criar um dragão. Ele consegue que desejo, desejos, cara. Isso é muito estranho. É, ele, tipo, se não, realmente, se o Kami-sama tivesse vindo pra Terra, aí você não teria nada. É, estaria tudo de boa. Ou não, né? Ou eles seriam dominados por alguma outra raça ali. Ah, o Red Raibon ali queria. É, o Garlic Jr. Sim, mas aqui. É verdade. Ele que não teria do nada a Terra. A gente não falou dos fillers, né? Fillers? Eu nem lembro. Tem o Junior, é o... Tem o Goku dirigindo com o Piccolo. É. Episódio só dos dois dirigindo, é muito estranho. Episódio pra suprir TV. Tem os filmes legais do Dragon Ball também. Ah, os filmes são legais, só que nenhum deles é canon, né? Então... É, então... São os filmes legais isso. E aí, mais alguma coisa sobre a Saga Cell? Ah, não. Saga Cell é isso aí. É, tem muito que falar sobre a Saga Cell nos contos. Ela é mais bem mais fraca do que a Saga Free. Sim, é a partir de Saga Cell que as coisas param de ser sobre as Dragon Balls. Sim. Porque até no Freeza, ele Freeza que tem Dragon Balls, tem o Vegeta que tem Dragon Balls, as Esferas do Dragão. E aí chega no céu e só quer matar todo mundo, ele não se importa com as Esferas do Dragão. Ele já é imortal, por exemplo. É, não tem muito sentido depois. É aí que começa a perder a parada, aí que vai pro... Porque daí eles criam o Super Saiyajin 2, cara. O Super Saiyajin 2 é o Super Saiyajin 1, tipo, controlado, que eles falam, né? É, mas é, ele, tipo só o cabelo não. Levantado mais um pouquinho. É. Triste. É, ele é mais usado, eu acho, né? O Super Saiyajin 2. É. Que eu acho que tanto os poderes do poder eles usam o 2. Pula direto do normal pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro... Deus, depois pro Lu. Cara, o 3, mas eu acho que o 3, por mais que eu falo que essas transformações são meio zoadas, de que isso que não cria limites, né, pros poderes. Mas o 3 eu acho que é muito bem planejado do terceiro. Aquela, pô, uma transformação pica, cara. Ah, é, com aquele cabelão e o Goku fica sério pra caramba, assim, do Goku fica... Igual quando ele vira o primeiro Super Saiyajin, ele fica sério. Fica e no 3 ele volta a ficar sério pra caramba. E ele é o único que... Ah, ele e o Gotenks. Só que a única coisa que eu acho meio estranha é que, tipo, a explicação não tem uma explicação muito certa do Super Saiyajin 3. É só que ele tava treinando com o Senhor Kaioken e ele, opa. É, ele ficou mais forte, exatamente. Achei essa transformação. Esse aqui. É um outro Super Saiyajin. Esse é um Super Saiyajin 2. Aí, quando ele vai se transformar no Super Saiyajin 3, cara, tipo, tem ele fica uns 2 minutos gritando. Isso. E ele fica... Aí mostra o oceano se aproximando. Sim. Dele, as nuvens se aproximando, aí o vento correndo, aí mostra ele beber, mostra ele usar, mostra o avô dele, tipo, 5 minutos de episódio, ele se transformando depois do 3. É, aí ele vai lutar só um pouquinho com o Buu e ainda acaba a energia e ele perder. Que decepção, meu Jesus Cristo. E aí, a saga Buu é muito mal complicada. Ela começa de uma forma muito diferente, né? Que é o Gohan adulto. É, ela primeiro que dá um salto temporal grande, tirando. De 9 anos, eu acho. Tirando do Dragon Ball Clássico pro Z, né? Que é um puta salto temporal. No clássico já aparece o Goku. No final, o adulto. O Goku já tá adulto quando ele luta contra o Piccolo na última vez. Que ele faz o Kamehameha com os pés. Sim. Mas do. Ah, então, do da Self do Bu é mais. É uns 9, 10 anos, 9 anos que eu. A idade do Goten. É verdade, eu tô com esquecendo, eu botei na cara. É muito sério, porque ele é igual de Goku. É a cara do Goku. Eu acho que ele foi um personagem criado só pra. Pro Trunks não ficar uma criança solitária. Solitária, exatamente. Dizem fora que o Trunks criança é muito saco, cara. Eu acho um saco. Dizem que o Goten é mais forte, tem mais potencial que o Gohan. É, tem meio que essa teoria de que quanto mais humano for. É, porque, tipo, o Goten já vira os personagens tranquilo, o Gohan tem que passar todo o treinamento. É, cara, outra coisa que é muito... Mas que é justificável na Saga Buu é o Gotenks, cara, que eles são mega poderosos. Sim, dois, só que eles zoam com o Buu. Tipo, tá. Eles podiam derrotar o Buu, mas eles estão zoando, cara. As fusões, no geral, elas parecem mesmo a dor, tipo o Gogeta. Sim, sei lá, foi mais levado pra esse lado cômico. E é legal da Saga Buu, é tipo, a Saga Cell tá transporte. Saga Freeza, Super Saiyajin, Saga Seta dos Fortes, Saga Buu são as fusões. Que é o poder do Buu também se fundir com as pessoas, né? É. Muita gente. Não, ele fugir não, ele come mesmo. Ele come, absorve a pessoa lá. E aí são apresentadas logo duas formas de absorção, de transformação com as pessoas. Que é você faz a dancinha ou você pega os brincos. Isso foi também muito bom. Os brincos são bem maneiros. Cara, é bom que os brincos são a potada, né? Sim, os potada. E a outra é. A dança. É uma. É com M, eu acho. Esqueci. Mas uma raça lá. É, o bom da dança é que o... Dança, gatinho, dança. O Goten e o Trunks, eles tentam várias vezes no começo dar tudo errado. Primeiro eles ficam gordos, depois ficam magrinhos. E aí depois tem o Goten, que o Goten é um dos melhores personagens, cara. Cara, e tipo, quando ele luta contra o Buu na Sala do Tempo... Cara, e ele finge, tipo, ele fica mentindo as paradas pro Piccolo, o Piccolo tá lá, aí ele tá lutando, ele, caraca, acabou minha energia, mas não acabou, tipo, ele só tá zoando, porque ele, cara, ele podia ter derrotado o Buu ali, cara, ele não derrota. O Goten é tão simples que ele abre um portal espaço-temporal com a boca dele, cara, ele dá um grito e sai um portal pra ele sair. O Goten que sai fora, ele, pra ele sair. E, cara, e ele se transforma em especial de 3. 3, bem tranquilo, bem maneiro, que ele é criança e tem aquele cabelo grandão. E ele no FighterZ é bem maneiro também. no Fighters. E aí tem o Gohan adulto também. Que treina. Só que esse é uma decepção. Esse é o pior, porque ele treina com o Super Senhor Kaiô lá, tem o Gohan esse místico. É uma decepção mesmo. Aí ele vai lutar contra ele vai lutar contra o Buu. E ele dá mole, vacila. Ele vacila, ele deixa o Buu absorver o Trunks e o Piccolo. E aí depois ele deixa ele absorver ele, ele dá muito mole, o outro, tem uma cena muito boa, cara, dessa saga, que o Gohan vai lutar contra o Buu, e aí o Buu fala, ah, você vai tentar lutar contra mim? Aí o Gohan, não, eu vou te matar, seu retardado. Seu retardado. Cara, o engraçado é que o começo da saga Buu, você não tem ideia de quem vai ser o vilão, né? Sim, é o Babidi, é o Dabura. É, você não tem ideia de que. E fora que tipo, é meio cotidiano, né? Mostra, sim, tipo, mostra o Gohan pra escola. Depois mostra ele tentando pegar a Lidl. Ai, ai. Aí mostra o Goku morto, que teve uma chance de voltar pra. Cara, o melhor de tudo é que se passa em um dia, né? 200 episódios em um dia. Ô, desgraça. Só do tempo tá aí. Cara, o pessoal reclama da saga Freeza, né? Que é 5 minutos. É, exatamente. 10, 20 episódios. Ele deu um dia em uma temporada. Isso é foda, cara. Pô, é o legal é que o Piccolo meio que se estabelece como um mentor aí. Que ele treinou o Gohan e depois treinou o Gotenks ainda. Então ele meio que o professor do pessoal, o professor oficial. É, mas ele é, pô, o Piccolo ele conhece muita coisa que ele é muito. O Piccolo é um dos personagens mais legais, cara. Se não fosse ele, seria o Roshi. E também uma coisa que volta na saga Buu é o Vegeta mal, né? O quê? O Vegeta vilão. O Vegeta mal, é. Pra depois se redimir logo com o sacrifício dele. E fazer aquela bulinada que ele deu no filme dele. E quando aparece o Vegito na saga Buu? É. Nossa, é sinistro demais. Cara, uma coisa muito massa é que, e que depois, a gente vai falar do Super ainda, mas que eles cagam no Super, é a ideia tipo dos brincos potados. Se você usou, não tem como você desfazer. Uhum. Só que a fusão é desfeita porque eles são engolidos pelo Buu. Sim. Aí tipo, tem a explicação. Mas aí tem. Eu, cara, eu lembro que depois que eu assisti todos eles, aí eu fiquei, pô, acabou essa merda, eu tinha assistido até o GT, o cara contei mais rápido a fazer, aí eu descobri a Sunfix, mas tem uma que é muito boa, que é a. Que o Super deve ter se inspirado nela, cara. Que é do. Que é um torneio e é um multiverso. Dragon Ball Multiverso. Tipo quando. E cara, o traço é muito bom do mangá. Tipo quando o Goku morre lá e vai treinar com os personagens dos universos lá, dos outros galáxias. É isso aí, mas só que tipo, é dos outros universos. Aí tem um universo em que o Vegeta destrói o Buu. Ah, é? Aí ele se mantém como Vegeta, porque não acaba a fusão, né? Uhum. Aí mostra tipo a Chichi e a Bulma tanto que dividiu o Vegeta. Caraca. É uma espada muito usada. A saga Cell tem uma das melhores discussões, que é a Bulma discutindo com a Chichi, que um fica chamando a outra de velha, é muito engraçado. E cara, também nesse multiverso tem outros universos, tipo, tem um universo em que o Goku não bateu a cabeça e ele destrói tudo. Sim. Tem um universo, cara, é muito bom. Que todos os Namekuseins se juntaram pra não conseguir derrotar o Freeza. Tem um. Todos se absorvem. Esse multiverso eu acho muito legal. A Dança da Fusão é um negócio muito maneiro, que no começo eles falam, ah, só pode pessoas da mesma idade, do mesmo tamanho. Mas o Vegeta é mais baixinho que o. É, o Vegeta é um pouco mais baixinho. Muito baixinho. É que eu conto o cabelo também, tá ligado? Tá tudo certo. Cara, sabe o que é maior que o Vegeta? A testa dele, cara. É impressionante, porque se você tirar o cabelo dele, ele fica com uma testa de 2 metros. Cara, ele parece aquelas cabelos que o pessoal encontra nos bares. Que esse crânio é alongado. É ele, mano. Ai, ai. O Buu também é bem interessante, que ele começa gordo, aí fica. É, porque ele tinha absorvido, né? O grande Kaioken lá, o grande Kaioken, na verdade. Kaioken vencer. E aí. Isso é muito bom, né? Que o Buu se separa também, né? Ele tira a parte mal dele, né? Sim, fica a parte boa e a parte má. Isso que eu acho legal do Mr. Satan, que é nele, que é aí que ele entra. Que é uma parte, tipo, não é só legal, como é uma parte muito bonita do Dragon Ball. Uhum, é verdade. Do cachorro. Mostra os sentimentos deles e tudo mais. Pô, cara, ele mostra o Buu. Essa é uma cena muito massa, ele mostra o Buu puto, bicho. Daquela cara, eu fiquei com medo, cara. Cara, quando o Buu fica nervoso, é muito legal, que só aquela fumacinha que eu sou. Tipo, ele fica puto, aí você pensa, caralho, fodeu. Ele vai matar todo mundo. Aí depois já aparece mesmo essa tanda, você não pode, não sei. É bem maneiro mesmo. Aliás, o Buu. É, na verdade, ele é o Majin Buu, né? Que eles chamam Buu, o Buu. Majin Buu. Quando eles são todos juntos, depois se separa. A parte mal é o Majin Buu, que é o do malzão lá. Que é aquele cinza feio pra desgraça. Sim, depois fica. Não, depois fica forte lá. E aí, esse Buu. E tem o Kid Buu, né? Tem o que é o forma original. É a forma original. O Buu, Quando ele tava lá esperando o Goten e tudo mais, ele é responsável por um dos momentos mais maneiros do Dragon Ball, uns ataques mais fodas do Dragon Ball, que é ataque da extinção humana. Ele simplesmente mata todos os seres humanos que estão na Terra, cara, com um ataque só. Ele fica segurando a mão e pá, matam todo mundo, cara. É muito sinistro. TPC, ele é o maior filho da puta que já existiu, que ele mata ele é, cara. Não, quando, tipo, quando eles estão lá no planeta dos Kaios, né? Quando o Goku tá lá, o Vegeta e tudo mais. E ele sai, cara, ele sai pelo universo destruindo o planeta aleatório. Uhum. Tipo, ele chega lá pra dar porra do planeta, porque ele tá procurando o Goku e o Vegeta, né? Uhum. Aí ele sai destruindo qualquer planeta que ele vê pra lugar no universo, cara. E outro, ele é bem parecido com o Goku na questão de querer lutar. Sim, porque ele sempre fica procurando alguém pra poder lutar contra ele. E tanto que o Piccolo fala: ah, o Gotenks já vai estar pronto, então. E ele faz ele esperar o Piccolo tava lá. Cara, passava Wi-Fi, né? O Goku é um personagem estranho, que ao mesmo tempo que ele dá medo, ele também é muito divertido. Ele é muito cômico. Ele fica lá tomando suco lendo quadrinhos. Sim. Tem aquela luta do Gotenks contra ele. O Gotenks faz o Fantasmas Kamikaze, uhum. Que ele vai fazer aqueles fantasmas na boca, os fantasmas explodem. E aí, enquanto eu olho, o Buu tá lá tomando suco lendo quadrinhos, deitado, né? É bem engraçado, né? É, o cara, o Gotenks é muito engraçado, que tem uma hora que, quando eles se fundem pela primeira vez, eles ficam, taran, aí ele pega o espelho, ele, é bem maneiro, só que eu não gosto, fico com cara de malandro, aí eu fico, mas você também tem. O Gotenks é genial. Cara, uma coisa que já mostra o nível de poder exagerado. Eu não lembro quando que aparece, mas acho que é quando o Frieza. Quando o Frieza no filme que o Frieza ressuscita. Que eles falam que o Goku derrotou o Buu. Aí ele fala que derrotou o Buu e derrotou o Bills. Uhum. Aí o Frieza fala que o pai dele uma vez contou pra ele que as únicas pessoas que ele não deveria enfrentar nunca é o Majin Buu e o Bills. A saga Buu é bem legal também, com a finalização e tudo mais. É, a finalização dela é muito boa. Mas ainda acho, eu continuo achando os personagens 3 muito desperdiçados, cara. Por que ele é pouco usado, né? Claro, cara, não, ele é uma transformação foda, uma transformação forte. E é muito pouco usado, é muito desperdiçado. Eu acho que os caras têm preguiça de desenhar o cabelo, né? É verdade, é muito cabelo. O Toriyama disse que o Super Saiyajin só é loiro, porque é muito chato desenhar personagem de cabelo preto e ficar pintando. Sim, mais. Tem umas teorias, né, que o Goku, quando ele se transforma, se precisar, o cabelo dele só fica daquele jeito por causa da aura, né, levantando exatamente. O cabelo. Cara, eu lembro que teve polêmica por causa do que ele virava o Super Saiyajin, ele ficava loiro e de olho azul o pessoal ficava, caraca, pro cara ficar mais forte e mais melhor, ele tem que ficar loiro de olho azul. E aí, há mais alguma coisa sobre essa Gabu? É, essa Gabu é isso aí, né? É legalzinho, é um bom final. Sua alegria, ela é boa, muito boa. Tipo, se ela tivesse, que nem, por muito tempo ela acabou ali, ela final só acabou direto. Aí veio o GT também é legal, mas aí ele também disparou esse negócio de poder de luta, foi pra puta que pariu. Uhum. E agora o Super já, pra mim, na minha opinião, não tem mais, né? É, não tem como medir poder mais. Super bem legal que ele começa a entrar com o cara. Tem o negócio do universo 6, a luta contra o Champa, que é tipo um personagem muito bom, cara. O Super entra nos personagens muito legais. Porque, tipo, na saga Freeza, você tem o Vegeta, o Nappa, o Freeza, o Dodoro e o Sarpon. Uhum. Aí na saga Cell você tem o Android 16, 18, 17 e o Cell. E aí na saga Buu você tem o Buu, o Babidi e o Daburá. O Dabura é legal, cara. É o que? O príncipe dos demônios. Ele é muito bom. E aí, é o Dabura. Ele vira um biscoito. Ele transforma pessoas em pedra, não é? Ele transforma pessoas em pedra. Eu lembro que eu achava ele muito sinistro. Ele morreu porque ele virou um biscoito. É pra mostrar, né, que o Buu era muito poderoso. O Babidi é um filho da puta. É bom quando acontece essa. Quando aparece o Babidi e o Dabura pela primeira vez. Aí o Goku, o Vegeta, o Gohan, eles vão atrás deles, aí eles entram naquela nave. Aí o cara tá falando que, tipo, eles nunca vão conseguir matar os monstros e tudo mais. Que os monstros são super poderosos. Aí vem o primeiro monstro e eles matam o pássaro. E aí o cara fica assustado. É legal que, tipo, se você parar pra pensar, a saga Freeza, o Dr. Gero, é morto pela criação dele, né? Que é o 17 lá. O Babidi também é morto pela criação dele, o Majin Buu. É, mas tem. Mas já tá, tipo, isso aí já é canon que o, não foi o Babidi. O Babidi é só um aproveitador mesmo. Ah, sim. Que então foi o pai dele. Foi o Bibidi. Bibidi, é verdade. E também dizem que nem foi o Bibidi que criou o Buu, que o Buu ele já existia. Uma força da natureza, né? É, tem que nem tem, porque eu já comentei a teoria da que o Buu seja um deus da destruição, que foi o primeiro deus da destruição. É, então Super, ele introduz muitos personagens maneiros, que já introduz o Champa, Vados, Hit. A Caulifla também depois. Mas são personagens que morrem. É, sim. Acabou. Agora o Hit eu lembro que tem muito hype em cima dele, que ele é um personagem muito maneiro também. Aquele assassino profissional, que poder de pular o tempo, criar clones, é bem maneiro. E o Champa é muito engraçado, ele é Vados. Foi muito engraçado. Principalmente com a dublagem brasileira. Eu vi os gordos. É, eu vi os gordos. Não tem como não ficar bom. É. A dublagem brasileira fica muito, cara, a qualidade desse como personagem. Até o Whis também. O Whis é sensacional. Não, o Whis não tem o que falar, cara. Ele é muito bom. Aí tem a Saga Black também. Saga Black é meio... É mais ou menos, que é meio estranho. A minha opinião, a Saga Black foi uma das coisas que mais cagou. Que é, primeiro que ela cagou com essa parada do Vegeta. De não ser eterna a transformação. Cagou com o futuro do Trunks. Eu podia ter feito o Gogeta em vez do Vegeta. Do Vegito. O Gogeta seria muito... É, cara, podia tornar canon, né? O Gogeta teoricamente não é canon. Que ele só aparece no GT. E faz sentido ele não ser canon, né? Por causa dessa negócio da transformação, da fusão, que só podem ser pessoas da mesma idade mesma altura. E o Vegeta, se não me engano, ele é mais velho. Ah, se eu não me engano, ele... É, o Vegeta é mais velho. O Torinho... Eu não sei se alguém falou que... Ah, parou esse negócio, pode ser qualquer um, mas eu não sei. A Saga Black é bem legal, tanto que o pessoal tem parado, tem tirado umas screenshots da Saga Black, que em inglês é tipo, ah, vou tirar nele agora no lugar dos amigos. Ah, espera, ele não é preto, tá ligado? Que é tipo, he was black. Ele não é preto, não precisa tirar nele. Aí ele fala, tipo, ele nunca vai. Os caras japoneses não tem noção das paradas. Ele nunca vai ser aquele cara preto. Então é tipo, aquele cara preto é muito poderoso, esse tipo de coisa. É bem engraçado mesmo. A única coisa que eu acho que foi muito boa foi o mistério de quem é o Black, cara. A melhor coisa que seria o pessoal falando, né, o Black. Não tem nada a ver. Tomando culpa. O Zamasu é um personagem muito estranho também. Eu achei um personagem muito mal, cara. Muito mal aproveitado? Não mal aproveitado, mal feito mesmo. Cara, por quê? Sei lá, cara, não me convence. Não convence. Coaço, Zamasu. Não convence, tipo, a. É porque também a motivação dele já é uma coisa meio que já foi aproveitada, né? O okay, que? Qual a motivação? Dele que ele quer matar todos os humanos. Ah, tá. Tipo, boa motivação. Como se isso já não tivesse sido usado antes. Cara, isso não é nenhuma motivação, assim. Cara, por que você quer matar todos os humanos? Eu quero matar todos os humanos. Sei lá, tivesse... Ele fala que ele tem raiva dos humanos, que eles são pecadores, isso aqui. Tipo, caralho, eu acho muito fraca a motivação. Pode que, cara, é muito zoado a história, tipo, do... Que o... Os Amazon, né, ele rouba o corpo do Goku através das esferas do dragão. Aí ele vai lá e mata o... Esqueci o nome. O mestre dos Amazon. Ele mata o mestre dos Amazon de outro universo. O Goazo. O amarelinho. E daí os Amazon do outro universo falam, beleza, vamos junto. Exatamente, muito e estranho. Cara, muito... Que ele pede vulnerabilidade. Então ele é uma dupla muito foda. E não, essa parte da dupla até que é legal, mas só que o problema é que aí a animação caga porque eles ficam copiando e colando os frames, né? Os frames das lutas. Nessa saga tem uma parte muito boa, que é o Goku entrando no quarto... É, tá disposto sem querer pro quarto da Bulma. É muito engraçado, que o Vegeta fica muito puto com ele, fica... Kakaroto! E tem também o do... Quando eles voltam... Quando eles tomam o pau, né, do Black, dos Amazons, e eles voltam pra... Do passado pra procurar a técnica, eles vão fazer o Mafubá. Aí o Goku... Não, eu tenho que aprender a fazer uma fubá. O Mestre Kame pode me ensinar o Piccolo. Pico. Não, eu sei uma fubá, eu posso ensinar o Goku. Já fui. Ele tá aqui. Aí só fica o pessoal atitivido pro Piccolo. Você pode mostrar pra gente. Coitado do Piccolo. O Piccolo é um personagem muito sério pra esse mundo. E aí também tem o Torneio do Poder, que é a saga atual. Que é uma saga boa. É uma boa, cara. Assim, tem umas reclamações de personagens poderem ter sido melhor utilizados. Certo, com certeza. O Topo, eu acho, com certeza, o Topo eliminou absolutamente zero pessoas no torneio, cara. Esse cara, é eu tô triste. No Topo e ele é o deus da destruição. Cara, muito triste. É porque eles querem dar o antagonismo, eles querem dar pro Jiren, né? Eu acho que seria massa, cara. Imagina, tipo assim, se fosse, na verdade, o Jiren não fosse o super poderoso do problema, fosse o Toppo. É, seria um plot twist. É porque logo no começo o Toppo fala, tem alguém mais forte que eu, é o Jiren. Aí você fica, ah, o Jiren é mais forte que o Toppo. Simples assim. Pô, não, bem zoado isso. O Vegeta, na verdade, ele tem um puta... deram um puta desenvolvimento no Vegeta. Porque ele fala muito da família dele, do orgulho do Saiyajin, de preferência dele. E ele dá tudo dele, cara, muito maneiro. Porque ele não fica só um cara que quer batalhar. Ele sim, agora ele muda, né, o jeito de pensar. Ele tem umas putas motivações, cara. Ele é um ótimo personagem, nessa saga, pelo menos. Assim como 17 foi uma grande surpresa pra todo mundo. 17, pô, 17 foi. Ninguém esperava que o 17 fosse fazer. E todo mundo achava que o 17 ia ser igual o, sei lá, o Tenshinhan. Que é inútil. É, o Tenshinhan eliminou uma pessoa. E tipo, ok. E aí o 17 seria, eu tô no chute que seria a mesma coisa, mas ele demorou pra caramba ser eliminado, ele fez um... Pô, ele tava teoricamente batendo de pau a pau o Toppo, né? É, ele tá fugindo, tipo, na verdade. Sozinho com o Toppo ele tava batendo bem, né? Tentando fugir ali, ele utilizava muito bem... E fora que ele foi o único que conseguiu machucar o Jiren. Sim, é verdade. Não podemos esquecer. E ele, tipo, utilizava muito bem o conceito dele ter energia infinita. Porque sim. O Toppo ia tentar tirar o telecípio e ele ficava tirando contra o Toppo, porque ele tem energia infinita e ele pode gastar. É, mas aí eu achei, mas foi meio, achei meio escroto ele morrer. É, morrer, poderia ter só sido eliminado. É? Poderia ter só sido eliminado. Sim, mesmo. Tipo, se ela cair do Darino, isso foi muito... Isso foi pra dar aquele sentimentalismo, né? Uhum. Que ele falou que se ele ganhasse, ele ia pedir o barco, o cara, a gente teve como o Goku, pra mim, pelo menos ele perdeu um certo protagonismo no Super. Uhum. Tava merecido também, porque sempre assim, vamos esperar o Goku chegar, enquanto isso a gente apanha. Agora o Vegeta ele tá muito mal, na verdade agora o protagonismo é Goku e Vegeta, não só o Goku. Acho que pra mim é só o Vegeta, porque o Goku parece que não tem personalidade. É, porque eu falo, cara, ele é esquizofrênico. Ele chega lá... Ele bateu a cabeça, ele não tem... Ele chega, aí luta contra o Jiren, aí ele fica sem energia. Aí o Vegeta luta, e ele fala, ah, tem que cumprir minha motivação e tudo mais, aí depois ele perde. Aí o Goku vai e luta contra... Não tem, só quer contra alguém muito forte. E o Goku parece que não é um personagem, parece que ele só tá ali pra... O Goku tem toque. Tem toque não, ele tem um transtorno. Deve ter esse transtorno dele de querer lutar contra alguém assim de mais forte. É, deve ser uma pensa mesmo esse negócio. E aí ele parece que não tem personalidade, até o Freeza ficou mais interessante que ele. Pior que foi, porque o Freeza ficou, se sente humilhado. É, é muito bom quando eu mostro, sou o Lorde Freeza. Quando mostra o Freeza morto lá no inferno, que mostra os pedacinhos dele. Isso é muito bom. Pô, o Freeza é foda, né? Porque ele morreu pela primeira vez. Aí trouxeram ele de volta à vida, ele encontrou o Golden Freeza, aí ele morreu de novo. É, morreu de novo. E agora tá de volta. Por 24 horas. Você acha que a equipe foi bem formada ou deveria ter trocado algumas pessoas? Não, tá tudo certo, eu acho. Tinha o pessoal falar que teria que viver o céu. Seria uma boa, mas. Não, o céu não. Ele tá muito fraco já em comparação com os outros. Sim. Porque o Freeza pelo menos tinha a forma dourada. O céu era o céu da sala. Podia trazer o Buu, né? Aí seria massa. Por que triste quando eu percebi que o Buu não ia participar? Que ele parecia que ia ser interessante. É, porque o Buu tecnicamente é um Goku. Estranho, né? Porque ele sim. Quer encontrar alguém mais forte que ele. Seria uma coisa engraçada. O Buu, no final das contas, ele estaria lá no nível do Goku, no nível do 17, no nível do Freeza. Ele estaria no nível do Freeza, então ele seria uma boa adição à equipe. Seria, pelo que ele não seria controlado. É, exatamente. O que você acha do Zeno? De quem? Do Zeno. É o Deus lá? Uhum. Não sei, cara, não sei o que falar. Cara, a dublagem dele aqui no Brasil é sensacional. Quem dubla é Mariana Zink e é fenomenal a dublagem dela, cara. Né? Ele ficou falando muito né. Até fala, é isso aí, né? É muito engraçado. Ele é muito estranho, cara. Ele é muito estranho. Uma criancinha. Como Deus. Bem maluco. É, pegar que ele não é um Deus, tipo, ele criou tudo. Ele não é um Deus, tipo, ele pode fazer tudo. Ele é um Deus que é muito forte. Então, pessoal, todo mundo toma coisa pra não enfurecer ele, porque ele vai te machucar todo mundo. E tem as paradas dos, tipo, o Whis, né? E os outros personagens que são parecidos com o Whis. Mas também a gente não tem noção, né? Os anjos não tem noção do poder deles. Porque não foi mostrado nada até agora, só mostra o Whis comendo e falando e conversando com a Buu. Isso é engraçado pra caramba. Sim. E, tipo, o que a gente sabe, são muito mais fortes da destruição. Com certeza, porque, porra, o Whis... Na realidade, derrota o Bills com um tapinha. Sim. Eles vão colocar qualquer das instituições, isso é bem maneiro. O que você acha do Jiren? Não é à toa que. Cara, tá aí que uma teoria. O Buu foi um dos primeiros deuses da. Se não o primeiro deus da destruição. Só que o pessoal viu que ele era incontrolável. Uhum. E aí teve os anjos pra controlar os deuses de destruição. É uma boa, cara. E cada deus de destruição tem um, anjo do lado. Isso faz sentido, que nem o Bills, quando ele fica puto, ele começa a destruir todas as paradas. O Whis vai lá e dá tapinha nele. Tapa na... Ele dorme mais um pouco. Tapinha, e tá tudo sucesso. O que, que você acha do Jiren? Mal construído, eu acho. É, não tem como falar muito dele. Ele é um personagem. Ok, ele tá lá pra lutar, pra matar todo mundo, e tem um motivo dele. E a gente não sabe qual o desejo dele. Provavelmente vai ser trazer todo mundo de volta. Ou pode ser ele, seria massa se o desejo dele fosse saber a identidade do vilão do... que matou. Mas ele já derrotou o vilão? Ou ele nunca mais viu o cara? Acho que ele nunca mais viu. Pelo que deu pra mim, pelo que deu pra entender, é que ele nunca chegou a ver o cara. Pô, mesmo. Aí seria foda, tipo, eu quero encontrar o cara e me vingar. Aí mostrasse que era o. O Belmonte. O Belmonte. Aí. Seria sido pra caramba, cara. Tá aí um bom final. O Goku Black. Por que o Black? Ah, porque ele matou igual o Goku Black, eu acho que matar todo mundo, gosta. Mas Black não, Black vai se matar humano. Ah, tá, verdade. Ah, tá certo então. Ele matou todos os deuses que são, matou? Matou todos os deuses de tudo, tudo, tá por tudo. Até o Zeno? Acho, não sei se foi o Zeno, ele falou que ele matou todo mundo. Ah, então Deus, ele não deve ter conseguido matar os anjos. Sim. Então é só os deuses de destruição mesmo. Até que o Bills fica puto quando ele descobre que ele matou todos os deuses. Esse é muito bom, que quando o Goku e o Vegeta voltam e eles falam que não adiantou merda nenhuma o Bills ter matado os Amazon. Aí o Bills tipo, ele fica meio frustrado, ele, quê? Aí eles contam, mas ele fica, caralho, bicho. Ele fica com uma cara de, porra, tipo, de se sentindo meio inútil. Sim, cara. Inútil. Eu acho muito boa essa. Então, pra aquele contando tudo, pra finalizar, qual o seu personagem favorito? É isso aí, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Até o próximo. Valeu, falou. Bom, eu vou falar pro meu, então. Eu diria que o personagem favorito é ou Tenshinhan ou Piccolo. Porque eles... É, eu ia falar Piccolo. Eles meio que não conseguem acompanhar o pessoal, mas eles tentam, então eles treinam também, eles são poderosos. Eles tentam acompanhar a galera, mas não desistem. O Yanjo desistiu. O Tenshinhan não desiste. Já sei. O meu é o Mexicano. É o quê? Mexicano. Mexicano? Por quê? É mais pela parte do clássico, cara. Ah, sim. O clássico, ele tem umas histórias muito boas. E fora do fato que ele tem mais de, sei lá, 100, ele é tipo mil anos. Ele é muito velho. Ele é velho. Aí depois ele, quando primeira vez que ele vira musculoso, você fica, caraca, meu irmão, que isso? Mas tipo, o engraçado é que, e, tipo, o massa é que, por mais que ele seja meio tarado, meio um velho, aparente que ele seja meio um velho louco, mostra que ele não é exatamente isso no clássico, que nem quando ele se disfarça pra entrar nos torneios, ele é mais sábio. Sim, sim. Quando se mistura lá, quando se fantasia. Fala que ele destruiu a lua, né? É verdade, depois pra caralho. Os planetas do Dragon Ball são coisas muito frágeis, cara, impressionante. Sim. E é só como isso se perde depois, né? Sim. Tipo, que nem no clássico, porra, o Mestre Kami destruiu a lua. Aí depois no Z, o Piccolo destrói a lua. O Vegeta destrói um planeta só com a mão. Sim. Aí depois de repente o pessoal fica, caraca, ele pode destruir um planeta. Fica todo mundo assustado. Muito bem. É verdade. É tipo, cara, quando o Bills chega, não, eu vou destruir a Terra, pra todo mundo falar, o Vegeta faz isso aí quando tá cagando. Cara, você destrói, você pode destruir a Terra com um dedo, e ele só. Ele fala, eu posso destruir a Terra com este dedo. Eu posso destruir até com esse dedo. Não pode, duvido que você queira meu dedo. Quero meu dedo. Sabe que você pode destruir até com esse dedo? Por quê? Porque esse dedo é meu. Eu acho que uma coisa muito legal do Dragon Ball são os poderes, cara. Tem as técnicas tipo aquele do Kuririn, que esse cara ganha, que ele divide e mata um monte de Cyberman. Tem o Kinzan verdade. É muito foda. Tem o Mazin. Se for pra pensar, o Kinzan é uma das técnicas mais fortes, cara. Ela cortou aquela montanha lá no meio. Cortou a cauda do Freeza. Cortou a cauda do Freeza, foi. Ah, não, ele tentou, que cortou a cauda do... Ah, do Freeza? Do Freeza, foi. Cortou a cauda. Eu ia falar que foi ele que cortou o Freeza ao meu lado aqui, mas eu ainda não. Foi o Freeza que cortou o Freeza. Que merda, cara. Cara, eu acho que isso é uma das coisas que, tipo, que eu acho que torna a motivação do Freeza é ele ser humilhado, cara. É verdade, ele sempre é humilhado. Ele é humilhado. Essa foi a primeira vez que ele é humilhado, é muita humilhação, cara. Mas tem que ser muito mais, depois eu tenho o Mazenko do Gohan, que ele dá aquele ataque elétrico. É só o Goku que não tem meio que muitas técnicas. É, o Gohan também, o Gohan, o Mazenko é do Piccolo. Sim. O Goku tem o Dragon, é Punho do Dragão, que ele só usa uma vez. Que ele também só foi no filme. Só, ele usa no clássico, pra poder matar o Piccolo. Ah, é verdade. Porque tem depois tem no filme lá do... Que ele usa como Super Saiyajin 3. E aí depois nunca mais usou. Uma pena. E aí tem, por exemplo, o Special Bean Cannon, ou o Macaco Zapapo, que ele, o Piccolo, quando ele, que eles encontram o Raditz, que ele solta aquele... É, no resumo que ele fala, Macaco Zapapo. Macaco Zapapo. Ah, Special Bean Cannon, ele não tirou. Também tem o... Ah, tem tanto poder maneiro, cara. O próprio Kikoho do Teixeira é bem maneiro. O Punho do Lobo do Yantia. Sim, são umas técnicas mais místicas. É, né? Tipo, mais... Não é só poder, tipo, como real. Você solta o poder ali. Mas as outras têm um quê de especial. Cara, eu lembro do clássico, quando surge o Kamehameha, cara. Foi muito foda que... Aí tava o Mestre Kami falando, essa é uma técnica lendária, eu demorei 100 anos pra... Poder desenvolver ela, ele faz, ele apaga o fogo com o Kamehameha. Aí depois só tá o Goku, você só ouve um barulho, tá o Goku fazendo o Kamehameha no carro. No carro. Toda, por isso que eu gosto muito do Mestre Kami por causa disso, cara. No clássico ele é um personagem muito foda. Toda a parte do treinamento do Goku com o Kuririn é muito foda. É verdade. O Kuririn é um personagem muito sacano nessa parte. Fora que o Mestre Kami foi o primeiro a salvar a Terra, né? O primeiro salvador da Terra, né? Sim, além do Kami Samurai. Contra o Piccolo da Imaú. Sim. Piccolo. Aliás, o Piccolo... E ele prendeu o cara numa panela de arroz. Olha só, mano, não tem noção. O Piccolo, quando ele começa a governar a Terra, tipo, quem fizer mal vai ser recompensado. Então começa a fazer mal, mano. Não tem noção, mas é muito TPB, não, velho. Também... Cara, é mal não, mesmo. Uma coisa pra você falar. O Piccolo, quando ele deseja voltar a ser jovem, né, ter imortalidade lá, mano, você pensa, caraca, agora fudeu. Aí simplesmente abre a boca, ele mata o Shenron, mano, na hora assim, pá, ele mata o Shenron. Você fica, caralho, não sabia que podia fazer isso. E fudeu, que agora não tem mais espera do dragão pra derrotar ele. E eu, assim, tem um vídeo no YouTube, procura depois. É muito chocante, cara, você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? É impossível de entender na hora. Cara, é muito... O clássico, eu acho o clássico bem superior ao Z, cara. O Z é bom. É bom, bom. Mas o clássico eu acho muito superior por causa dessas coisas, assim. É bem mais... Você se surpreende muito mais com ele. Sim. Tipo quando aparece o Tal Pai Pai. Nossa. O Tal Pai Pai é muito sinistro. Tal Pai Pai. Como é que ele faz pra se transportar? Sim, que ele quer andar com ele. Quer com ele. Joga com ele. Depois o clube na coluna. Tipo, fisicamente, foda. Não tem nenhum. E foda, tipo assim, que também ele tem meio que aquele lado dos outros vilões, que ele toma um pau. Não que ele toma, no começo ele não toma um pau do Goku, o Goku toma um pau dele. Mas depois ele humilha, ou ele humilha tudo. Ele usa muito mais arte marcial do que sim. Lasers, que ele também tem poder, né? De ataque. Tipo, ele é o homem mais forte da Terra. Sim, sim. Aí é uma coisa estranha do Dragon Ball, como é que a parte de Ki funciona? Porque como é que é? Tem uma discussão das pessoas, mas ninguém chega a uma conclusão. É, eu acho que é como se fosse tipo água, sabe? Jato de água, mas só que quente. Só que tipo um jato de água bem quente. Ah, como deve ser a sensação? É, quando a sensação de ser atingido. Deve ser um negócio, uma coisa empurrando. Porque o Gohan, quando ele tá na sala do tempo, ele consegue fritar uma carne com um raio. Então deve ser uma coisa assim também, não sei. Deve ter alguma coisa a ver com energia. Sim, sim. Tipo, quando a energia é concentrada, deve ser isso aí mesmo. Ah, mas tem umas técnicas maneiras que eu não tô conseguindo lembrar, mas vou ficar por aí mesmo, então. Sim. E agora, infelizmente o Soretama não tá aqui com a gente. Soretama. Exatamente, mas... Soretama tá em Soretama. Mas aí, a gente teve aqui dentro do quadro de recomendações. Quais recomendações que eu pensei em chamar em recomendação, recomenda ação. Que é o tipo de poema que existe hoje em dia, né? Sim. Febre amarela, febre amarela. Mortadela. Oi? Mortadela. Morda ela. Morta ela. Mortadela, mortadela. Ah, tá, é um poema isso? Carne é crime. Febre. Abre o mar pra ela. Fê, bem, não ama ela. E aí eu queria pedir pra você, o Alexander, recomendasse alguma coisa pro pessoal aí que tá vindo. O que você pode recomendar pras pessoas? Cara, se alguém tá assistindo Dragon Ball, não, se alguém tá assistindo essa desgraça e não assistiu ouvindo. Dragon Ball, tá assistindo. Qual é que tá assistindo, pô? Quando você ouve você pela casa também não tá assistindo? Eu não sei, eu não sei, eu falei errado, eu tô tentando me desculpar. Não, então eu tô tentando me corrigir. É, se alguém tá ouvindo isso e não assistiu Dragon Ball, tem que assistir essa porra, bicho, tá esperando o quê? Você tem que começar por qual saga, certo? Clássico. Começa pelo clássico, sim. Assim, que ele fala de jogos, Dragon Ball tem muitos jogos, muitos deles são bons, cara. Um absurdo a coisa de jogos. O que eu mais lembro de ter jogado é Infinity World. É sensacional. Cara, é muito bom. Eu recomendo ele, o Infinity World, que tem mundo aberto, tem uma campanha muito massa que você joga como o personagem do bem, até o Gogeta contra o Black Shenron. E depois você ainda luta com o personagem, com o personagem do mal. Você pega o Cell escapando do pico e tudo mais, é bem maneiro mesmo. É muito bom. Tem todo o sistema de luta desse, é aquele 3D meio bagunçado, mas é maneiro. É, mas é o bom que o. Ele, o pessoal fala que o FighterZ. Fighters é o primeiro que tem tipo esse lado 2D, né? Sim. Mas só que não, o Infinity World era 2D. Era 2D? Lembra? Não 2D, tipo, já dá nesse lado que só vê, tipo... Ah, sim, sim. Não é que nem o Budokai, o Budokai Tenkaichi 3. Já dá tudo, que você podia girar a câmera. Sim, sim, verdade. O Fighters Z, aliás, é uma outra recomendação, que é um jogo sensacional, cara, vale muito a pena. Mas, na verdade, o Fighters Z a gente vai falar depois em outro podcast sobre games, que além de ser bom, mas ele tem umas outras polêmicas envolvendo a sua área de ataque. É verdade que tá muito é uma coisa sensacional. Mas tá, isso fica pra outro podcast. É tão bom quanto a construção do Jiren do Super. Com certeza. Outro jogo que recomendo também é o Dragon Ball Z Budokai 3, que é o jogo de luta do Dragon Ball. Que é a fanbase mais gosta. Que mais tem personagem cara pra lutar. Tem o Tamborim, tem todos os personagens do clássico, muito personagem do Z também, tem personagens. E tem um personagem de espinhosa. Sim, você nunca ouviu falar, tipo, tem o Tamborim que matou o Kuririn, a menina lá que foi que ela participa de um especial. Sim, do, sim. Eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela também, mas ela é de outro mangá do Trino. Exatamente, e aí tem vários personagens que. Claro que tem um personagem, nem todos são diferentes, não tem ataques parecidos, mas não deixa de ser incrível pra lutar, principalmente pra jogar, principalmente quando você é criança, você fica, caralho, cada personagem tem um ataque especial, até o Mr. Satan tem um ataque especial, cara. É bem maneiro mesmo. Tá aí, vale, vale a pena jogar. Fechou então? Mais alguma coisa pra você? Não tem que dizer mais nada não. Acesse nosso blog, se fotografar. E eu não sei. Então é isso aí. Até a próxima. Vai com Deus. Tá muito bem. Tá muito bem. Kamehameha, tô de volta na parada. Ficaram com saudade da minha rima improvisada. Pegaram o radar e cataram a esfera do dragão. E o pedido com certeza foi um rap dos negão. Chegamos preparados pra mandar um overkill. Nosso poder de luta já passou de 20 mil. A gente conta e viu e neguinho não acredita. Esses vermes em sua lista é amado, Vegeta. Que não tem desafio que chegue em mim. Pra brigar com esse aí, eu deixo até o Kuririn. Nosso rap tem ouvido, ninguém separa. N2 e sucesso fundido de potaria. Tipo aquela sala do Kami-sama. Nossa rima faz o tempo passar mais devagar. Você vem de palhaçada, mas aqui é meu esporte. Eu sou Mr. Satan, respeito meu bigode. Me chama de Broly que eu vim pra matar. Eu sou o guerreiro lendário que as pessoas vão falar. O Mamute era foda, quase igual ao Goku. Só não conta pra ninguém que eu pareço um Ajibu. O mundo me suga como se fosse o Babidi, fortalecendo os moleques com energia no meu ki. Pode até ser difícil, mas eu sigo em frente, caminhando pelas curvas do caminho da serpente. Tenta, tu não vai me parar. Tô te transformando em pedra, estilo da buraça pra lá, neguinho. No YouTube é assim, outro duro episódio vira Super Saiyajin. Então levanta a mão pra quem que dama. Hey! 15 minutos de fama, os meus sonhos na me cozei. Os desafios do mundo eu sempre tiro de letra. Sou mais duro que os moleques com a playboy da Pietra. Príncipe, então me dá um microfone, qualquer hora eles arrumam um planeta com meu nome. Mamute não, espera só mais um pouco que tu vai descobrir que eu me chamo Kakaroto. Yeah. Dragon Ball, niggas nerds. That's just something they know.